profetizar. Sei que a minha voz será forte. Bendito serei. Bendito serei no campo. Bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer. Vale um aplauso a esse Deus de promessas. Ovacione teu santo nome. Aleluia.